Tá com vergonha? Não quer falar? Ah, começa aí, cara. Oi, oi. Tá saindo, tá saindo. Poeira Criativa começando novamente, número 33. Segundo ano, sempre em frente, sempre rumo ao futuro, rumo ao sucesso, rumo ao estrelato. É um reencontro, né? Sim, depois de... O quê? Faço o quê? Mês. 20 um dias? Mês. Não, mês, pô. Um mês? Um mês separado. O último foi antes do teu aniversário, antes do 7 de setembro. 6 de setembro foi o programa, o primeiro programa. Eita, que eu fiz sozinho. Hoje é o dia 4 de outubro. 4 de outubro. Então faz quase mais de um mês que a gente não faz um programa junto, né? Poxa, cara, acho que a galera devia estar gostando, será? É, tu veio boas. É, alguém diz, não, tá saindo massa o programa assim de Deus. Ah, mas é isso aí, a gente inventou de fazer junto e vão ter que nos engolir. Então, mais uma vez, né, vamos enrolar esse povo por mais uma hora. Com boa arte, boas entrevistas, boas conversas. Então hoje eu fiz uma entrevista massa. Eita, né, que massa. A gente voltou a entrevistar, né? Voltamos. Né, depois de semana passada ter sido um programa poético, né, com umas poesias de Fernando Pessoa, eu tive uma conversa hoje aqui no SIS, né, com uma pessoa daqui. Então foi uma conversa em casa, foi bem legal. Mas eu não vou... Não vai queimar, né? É, vou não contar muito não. Tá. Mas eu também fiz a entrevista hoje. Hoje, pouco tempo atrás, né? Assim, bem na hora do programa, mas... voltando o trampo, né? Passei pela ocupação aí no Cinema Olinda. Falei com duas pessoas e também a gente vai estar apresentando esses áudios, esses dois depoimentos de pessoas que estão na ocupação, que estão aí na resistência também. E nada, vamos ver o que acontece com esse espaço aí de... Massa, porque eu tô bem curioso, assim, na real, pra saber da ocupação lá do Cinema Olinda. E aí eu pensei em te perguntar agora, mas acho que eu vou deixar também pra quando rolar os áudios, né? Tá. E também, final de semana, não, sexta-feira à noite, né? Tu tá ligado que a gente tá fazendo um curso de vídeo arte aqui no CIS, né? Na Escola Engenho. Sim. Aí na sexta-feira a gente foi pra Praça de Roda de Fogo, fez uma projeção de um filme lá. Foi bem legal. O Gigantesco Ima, um filme sobre inventores aqui de Pernambuco, do sertão. Inventores? Inventores. Pessoas que mais eram, mais coroas, mais tio. Eram vários homens que inventavam diferentes coisas. Até um inventou um motor para andar de carro, sem gasolina, só com eletricidade. Muito doido, meu irmão. E foi engraçado que tinha crianças aí na praça, né? Então foi bem massa, assim. Não teve muita divulgação, né? Uma coisa que acostuma já acontecer com propostas que a gente faz. Mas foi bem legal. E você... Mas as crianças assistiram, curtiram? É, tinha crianças, tinha vizinhos que chegaram com seu banquinho, sua cadeira, assim, para colocar. Faltaram algumas coisas, mas a avaliação foi bem positiva, né? Já estar criando um espaço novo também, ou recriando um espaço, né, da praça, onde já tem muita gente, né? Levando mais uma proposta. Aí um dos moços que está fazendo o curso também falou que tem um maracatu, chegou um cara que diz que em outro momento estava rolando nos cocos. Então, sei lá, acho que pode acontecer boas parcerias aí. E acho que também a rádio está tentando dar um suporte. Bom, a gente está participando, duas pessoas aqui da rádio estão participando do curso e está sendo um espaço bem massa. Massa, velho. Eu vi hoje, quando eu estava aqui no SIS, agora de tarde, começo da noite, na verdade, eu vi um monte de gente que eu nunca tinha visto aqui embaixo, e eu acho que era do curso, porque estava a Mariana no meio também, falando umas coisas. É, pode ser da Escola Engenho, né? Mas o curso tá rolando segunda, quarta e sexta. Segunda é aqui, terça é no, quarta é lá na Fundagem, no Museu do Homem do Nordeste. E sexta só é aqui, mas tipo, sexta é como um dia meio... que fica aí para ser utilizado em diferentes níveis. A semana passada foi exibição, outra vez foi aula mais aberta. O dia coringa, assim, o dia coringa. É que eu nunca lembro dessa palavra, né? Mas é o dia coringa. Então, a gente também fez algumas produções que estão por aí circulando. Fez uma vinheta da Rádio Conchego em stop motion. Não vi ainda, não? Eu vi, porra. Ah, vi em minha casa, né? Foi. Mas assim, tá sendo um espaço, um momento bem criativo, e a gente tá nessa, né, também. Então, massa, vamos agora pra entrevista? Vamos pra nossa... Chega desse papo aqui cansativo. É. Troca de ideias no Poeira Criativa. Bem, o meu nome é Rose Braga, eu sou uma pessoa aposentada, tenho 50 anos, gosto muito de dançar, sou sócia da Sudene e danço 3 vezes por semana, de sempre, e conheci o CIS fazem 6 meses, e aqui eu estou fazendo de um tudo que é interessante para a minha coluna, e dança, claro, tem a dança, a biodança que eu estou conhecendo, que eu já conheço também, e tem uma dança de Bianca, e o resto, yoga, reiki, faço algumas, postura da coluna, faço algumas práticas, acupuntura, faço 6 práticas aqui no CIS, gosto muito. Mas então a primeira pergunta assim seria o que ele levou a fazer a dança aqui no CIS? Qual foi o caminho que ele trouxe até aqui? O caminho que me trouxe ao CIS foi uma dor de coluna muito grande que eu tinha e... Como sou sócia da Sudene, passava por aqui, via esse nome Centro Integrado de Saúde e estou fazendo práticas já esses 6 meses e melhorei muito. Vindo aqui, conheci a biodança e a dança da Bianca. A biodança foi difícil entrar, eu entrei só faz 1 mês. Por quê? Porque é um ambiente fechado, o grupo é grande e Luciana, que é a professora, ela fecha depois quando vê que o pessoal está se vaindo. E ficando pouca gente é que abre. Acho isso até complicado, porque ela é sozinha com a biodança. A Bianca não, a Bianca é aberta, por quê? Porque a dança dela é uma dança que não sei por que não está tendo público. Mas eu adoro, porque é uma dança pernambucana, é maracatu, é samba de coco, é samba de raiz, é coisas pernambucanas que eu sou uma pernambucana, fiquei muitos anos longe e, não, e via só os espetáculos, nunca conheci de perto, a não ser na escola. Quando estudei isso. Então, acho muito importante que fosse mais divulgado o que é a dança para adultos. Esse nome dança para adultos está errado a nomenclatura. Porque tem muito mais que isso na dança da Bianca. Certo. Então, tu falasse agora dessa questão de dos ritmos pernambucanos e que era uma coisa que você não era acostumada. Então, como é que foi, assim, passar de ser aquela coisa folclórica que você enxergava à distância e como é que foi incorporar no próprio corpo esse ritmo da sua própria terra? Assim? Eu acho, assim, uma coisa que todo pernambucano tem que saber, sabe, por lei. Tinha que saber o que era. E eu, sinceramente, eu não sabia nada. Eu vi espetáculo, achava bonito. Tá, tudo bem você ser espectador, mas você vê isso no seu corpo... A coisa do porquê dançavam, os gestuais, de como eles trabalhavam, os escravos, os caboclinhos, os ribeirinhos, que nós ainda temos muito disso. Só que nem na escola o professor fala muito nisso. Fala em termos de folclore. Pô, não é um folclore, é o nosso dia a dia pernambucano. Nosso frevo é uma coisa linda. Eu ainda não faço a mínima ideia como é que freva, mas... Tô tentando. E como é que surgiu essa relação forte tua com a dança? Olha, com a dança, eu sempre gostei e achava bonito, mas tinha medo de dançar, porque eu sou uma pessoa, digamos, fora do peso. Tinha um esposo que me criticava, que achava que isso é coisa horrível, uma pessoa fazer isso e tal. Qualquer tipo de dança, eu tinha timidez e tal. Aí depois da biodança, onde eu aprendi, que não existe essa coisa de ser só dança, tem que se movimentar o corpo. Então eu comecei tentando perder a timidez para movimentar o corpo. Depois eu peguei gosto. E aí comecei a ir para bailes de terceira idade, bailes à tarde, onde eu pudesse dançar sem preconceitos. Eu me acho uma pessoa da meia idade, porque ninguém vive 100 anos na vida. Eu já tenho 50. A metade de 100 é 50. Então, estou na meia idade, que é a melhor idade que a gente tem para viver. Eu agora só faço o que gosto, o que quero, o que me dá prazer. Por isso que eu gostei da dança. E entrei assim. Vou fazer o que eu quero agora, porque eu já trabalhei demais. Gente, vocês viram meu tocador por aí? Não, Selma, mas a gente vai procurar. Tocador, pode tocar. Tocador, pode tocar. Tocador, pode tocar. Tocador, pode tocar. Eu sei, mas não vou ver. Bato fama com a moda da cultura popular. Subindo no morro, indo alta colina. Chamei todas as meninas pra comigo, ela brinca. Tocador, pode tocar. Tocador, pode tocar. Tocador, pode tocar. Ô marinheiro, quando o se apaixonou, o farol se apagou. Quando eu comecei a tocar, tocador, pode tocar. Tocador, pode tocar. Tocador, pode tocar. Tocador, pode tocar. Aí agora, após essa primeira parte, né, da entrevista, que eu achei massa, eu tava comentando, né, contigo que, tipo, é sempre muito satisfatório, assim, essas entrevistas, porque de repente você... Eu cheguei hoje, conversei com Bianca aqui no CIS, ela falou que não, pode falar com Rose, porque Rose já tá um tempo aqui e tal, apresentou, eu conversei, Rose super aberta, assim, solista, e sempre que a gente vai entrevistar alguém, sempre tem uma conversa massa, assim, né? Tipo, já essa primeira parte, essa conversa do... dessa descoberta no corpo, né? Do ritmo pernambucano, de poder se mexer e como é a dança, esse espaço de libertação, assim, também. Eu achei bem... bem legal, bem gostoso, assim, de ouvir. É uma energia que rola aqui no CIR, né? Eu acho assim. E mais para a senhora, né? Um espaço de chegar e poder se expressar, né? De não ter uma opressão assim, essa coisa que ela fala no final, né? Do marido, do ex-marido que falava que nada, que não era corpo para dançar, não sei, tipo, com um bem preconceituoso, né? Sim. Assim, poxa, meu irmão, que opressão, né? Do caralho, que as mulheres sofrem, né? De parte nossa, assim. E o CIR tem sido um espaço, né, para muitas mulheres de libertação, né? Assim, de se encontrar, de conseguir se enxergar, de conseguir se curar, né? Se recuperar de doenças muitas vezes geradas pela família, né? Pelos maridos, pelos filhos, tios, irmãos, irmãs, né? Então isso é massa, assim. E isso, acho que muitas vezes você não espera, né? E aqui tem uma riqueza impressionante aqui, o CIS. É isso, é gente de muitos lugares diferentes, com muitas experiências de vida, trajetórias muito difíceis. Às vezes muitas difíceis, às vezes muito legais, tipo, com muitas trajetórias, né? Muitas histórias, né? Para serem contadas. Mas aí conta mais, Gusto. Quer dizer que tu tava... desse uma passadinha na ocupação do Cine Olinda. Eu vi uma passadinha na ocupação do Cine Olinda e fiquei pensando, assim, eu não procurei muitos dados, né? Aqui a gente tá sem internet. Mas uma coisa que eu fiquei surpreso. Se a galera fala que faz mais de 20 anos que o cinema Olinda está fechado, mais de 20, alguns falam de 30, outros falam de 50, né? Assim, os dados são meio diferentes. Mas que faz mais de 20 e pode fazer mais de 30 e pode fazer mais de 50, né? É, não só isso, senão que eu fiquei surpreso, é tipo, quanta gente não conhece, né, o cinema? Assim, a grande maioria da população jovem de Olinda, de Recife, não conhece o interior do cinema. Que quando estava lá, chegou um cara, né? Um senhor, de uns 50 anos mais ou menos. Poxa, eu não conheço não, quero passar. Tipo, passa aí, levaram ele para conhecer. E o espaço dentro está em boas condições, assim. Que parte do depoimento que a gente ouvir tem a ver com isso, né? Das condições que... Como que está o espaço? Então, quer ouvir o depoimento? O nome da pessoa, acho que é melhor... Mas assim, eu ia perguntar... Sim. Nos depoimentos, porque... Eu não ouvi, então... Eu queria te perguntar se tem uma definição mais clara, assim, mais direta do que é a ocupação do Cine Olinda. Porque caso não, acho que seria legal dar uma definição rápida, assim, só pra gente entender direito do que tá se tratando, sabe? Eu acho que, não, assim, no depoimento não tem, né? Porque foi uma coisa meio espontânea, assim. Foi tipo, tava rolando, sexta-feira rolou uma... A pessoa vai contar melhor que eu, né? Bora ouvir o depoimento aqui. A ocupação começou assim, na sexta-feira ocorreu a exibição de um filme aqui na praça ao lado do Cine Olinda, e a ocupação ocorreu meio de surpresa. Um dos nossos companheiros assim, meio que puxou um bora, vamos ocupar lá dentro, e a gente ocupou na sexta, levamos o filme até dentro do cinema, a sala de projeção. E nessa sexta-feira decidimos a assembleia pelo menos ficar no próximo dia. E aí ficamos no próximo dia, começamos a trazer outras exibições. Tivemos exibições na sexta, no sábado e no domingo de filmes. Na segunda nós tivemos a assembleia para começar a deliberar algumas demandas, alguns grupos. E hoje, né, no terça, vamos exibir outro filme do Festival Fincar, que vai ser um filme só feito por mulheres. Saca? E é isso, a gente tá precisando assim, de companheiros aqui para ficar com a gente. Estamos precisando de divulgação, muito assim, de divulgação, de pessoas que tirem fotos. Estamos precisando de pessoas que estejam em casa e possam compartilhar com a gente todas as informações daqui da ocupação. Estamos precisando de mantimentos também, mantimento de limpeza. Como é um espaço assim, que fica à beira da praia e já está abandonado há muito tempo, a gente precisa sempre estar em manutenção da limpeza. Então a gente sempre, todo dia, está precisando de produto de limpeza e alimentos também, água e essas coisas. E qual era o estado do cinema quando você ingressou na cena? O estado do cinema, assim, estruturalmente, ele não estava muito ruim, saca? Ele estava até estruturalmente bem conservado. O palco ele ainda está um pouco podre, assim, a madeira, mas a grande questão ali foi a sujeira, que estava imundo, completamente imundo, né? Com fezes de animais e tudo mais, poeira pesada. A gente foi limpando. Agora, estruturalmente, a base estruturalmente dele tá boa, assim. Inclusive, foi até um questionamento que a gente levou, que não tem porquê essa enrolação toda com um cinema que só precisa de alguns reparos, sabe? A gente está se perguntando muito isso. Por que o IFAM e a prefeitura deixam esse espaço abandonado se a estrutura dele só precisa de alguns reparos, sabe? E a gente está aqui tentando mostrar que é possível o espaço ser ocupado, ele é seguro, ele não é um espaço inseguro, e a gente está aqui organizando ele para que as pessoas possam conhecer ele, que muita gente ainda, que morador de Olinda, nunca teve a oportunidade de conhecer. E tu sabe desde faz quanto tempo está fechado o cinema? Então, assim, as informações são meio desencontradas. Alguns dizem que faz 20 anos, outros dizem que faz 30, outros 40. Então, assim, eu sei que existiam épocas que ele era aberto para reforma. Eu estava conversando hoje com um companheiro, ele falou que ano passado colocaram um piso e as madeiras que vai levar o isolamento acústico. Mas, assim, as informações de tempo são bem desencontradas. Cada um tem uma visão de tempo, né? E qual é a programação próxima, assim, daqui para frente? A programação a gente não construiu ainda, saca? Mas, assim, a gente está com quase certeza que durante toda essa semana vai ocorrer exibição. Vamos tentar também colocar à tarde algumas oficinas. Estamos começando a mobilizar alguns coletivos de arte, de cultura, alguns, alguns artistas aqui de Olinda pra gente começar a tarde também, ter uma movimentação aqui, né, pra atrair as pessoas. É pra se lascar, né, velho? Eu já tava vendo há um tempo que eu passava ali no Carmo e eu via, né, questão de Cine Olinda, ouvia a galera falando sobre o assunto, mas eu também nem conhecia, assim, eu não sabia se era um cinema que já existia ou se era, como aqui a coisa do casarão, tipo uma promessa. Nunca concretizada. Pelo que eu tô entendendo, é um cinema que já existia na região. Existe, eu não sei, assim, eu não tenho dado de quando que o cinema foi construído, o cinema existe. Dentro tá bem bom, assim, o espaço tá massa. Não tem um problema de fiação dentro, né? Assim, não tem a fiação feita, tá faltando energia. Mas o espaço tá ótimo. Tipo, hoje quando fui lá, tava rolando uma aula de música com crianças, assim. E o espaço tá meio aberto para isso, para diferentes propostas culturais, né? Que o cinema é uma arte, né? Mas, tipo, teatro, o espaço tá massa para música também, né? E para as coisas que possam rolar lá dentro, né? É, na minha opinião, assim, sem conhecer, sim, certo? A minha aposta é de que esse lugar, então, nunca foi reformado, certo? De verdade, nunca foi reaberto. A minha aposta é de que ele devia ser um ótimo lugar para desvio de dinheiro, assim. Eu acho que o cinema tava lá, se fazia uma licitação, alguém fazia uma obra, pegava dinheiro, comia. Isso eu acho que isso é bem comum, assim. Então, a coisa fica ali. E é uma oportunidade de vez em quando alguém chegar ali e começar uma reforma com o meu dinheiro. E aí eu acho louco isso, porque é engraçado, né, ver uma história dessa 2 dias depois da questão das eleições. É. Porque você vê que não há vontade política nenhuma de se ter um cinema de qualidade, assim, né, numa cidade como Olinda. Então a galera vota em, não sei, aqui em Recife são 30 e poucos, Olinda deve ter uns 20 vereadores, talvez. Tem 17, acho. 17. Então, nenhum dos 17 estava interessado que o Cine Olinda voltasse a funcionar, né? Eles falaram, né, assim, que sexta-feira chegou muita galera para repartir nos santinhos, pra, né? Que foi o dia de exibição, né? E que, sim, era o último dia de campanha, né? Eleitoral, supostamente. Embora isso não tenha acontecido. Mas isso, assim, acho que não existe um interesse pela cultura do lado da política institucional, né? Então a gente tem que estar aí, tem que estar ocupando. A galera está precisando de divulgação, está precisando de comida, está precisando de todas as coisas que precisam de ocupação, né? Pessoas também para ocupar, porque os horários são difíceis, né? Estão tentando ter programação de tarde. Hoje ia ter esse filme, agora está rolando esse filme do Fim Carne, do Festival Internacional de Realizadores, cinema realizador de mulheres. Então, o que há 20, 30, 50 anos ninguém fez, eles estão fazendo. É. Tem um cinema rolando, cinema Olinda, né? Tem um cinema, né, rolando, é isso mesmo, é isso mesmo. Acho que tem mais um depoimento de uma menina, uma moça que estava lá, e acho que também ela conta um pouco por que está aí, por que foi para o cinema, assim, por que está nesse espaço. Vamos ouvir, assim. Bora. Vamos nessa. Música. Eu tô aqui pra movimentar aqui o cinema, tipo, não, eu não acho que a ocupação seja só pra que tenha cinema aqui, entendeu? Tipo, enquanto não tem realmente o cinema como ele deveria ser, deveria tá tendo atividades como tá tendo agora a música e, sei lá, vir outros artistas e incorporar, tipo, outras dinâmicas pela tarde, pela manhã e no, ao final da noite ter o cinema, debate, discussão. E, tipo, não é só discussão sobre esse patrimônio histórico, quanto de outros que já viraram ruína, e falar também da cidade e como a cidade pode movimentar isso, entendeu? Como a sociedade, os olindenses podem contribuir para que isso venha a ser realmente o Cine Olinda. Cine Olinda. E é isso, a minha contribuição é de buscar filmes para vir para cá e buscar outras pessoas, outros artistas para vir para cá também. Estou com a proposta de fazer uma oficina de desenho, ter uma exposição aqui também. E eu acho que elaborando essa dinâmica, mais gente vai saber do que está rolando aqui, da ocupação, o movimento e rolar mais debates também aqui, eu acho. Tem marcado só uma próxima assembleia ou por enquanto não? Então, eu acho que vai ser marcado hoje, vai ser decidido, não sei. E eu acho que todo final de noite tá tendo uma assembleia, né, no caso. E pra também fazer outras programações. Música. esperando um belo dia. Quero encontrar o meu amor. Não vou chamá-la para ir à praia, tomar uma breja no calor. Quando ela chega lá na areia, bota logo a canga pra deitar. Pede pra passar bronzeador, eu fico sem poder me levantar. Ela tá ficando bronzeada, me deixando doido de amor. Quando eu chego e dou aquela olhada, ela recrimina o meu pudor. Não agressive não, não agressive não. Não agressive não, não agressive não. Não agressive não, não agressive não. Não agressive não, não agressive não. Fazendo um belo dia, quero encontrar o meu amor. Não vou chamá-la para ir à praia, tomar uma beija no calor. Quando ela chega lá na areia, bota logo a canga pra deitar. Pede pra passar bronzeador, eu fico sem poder me levantar. Ela tá ficando bronzeada, me deixando doido de amor. Quando eu chego e dou aquela olhada, ela recrimina o meu pudor. Não agressive não, não agressive não. Não agressive não, não agressive não. Não agressive não, não agressive não. Não agressive não, não agressive não. O que tu gosta mais de dançar? O que eu mais gosto de dançar? Dança dois. Bolero, forró, amo forró. Olha, o forró parece que eu aprendi sabendo dançar. Olha que eu nem sei, né? Mas melhorei muito. Na realidade, a dança entrou na minha vida fazem apenas 3 anos. Foi depois de uma grande desilusão de vida e de uma separação muito trágica e a morte do meu pai e minha mãe ao mesmo tempo também. Perdi o emprego, perdi os pais, perdi o marido, perdi onde eu vivia e aí entrei na dança. Então a dança foi primeiramente o forró e o São João. Depois os ritmos que eu mais gosto é bolero e músicas sempre MPB. Sempre, sempre, sempre MPB. É, a gente, quando eu penso na questão dessa dança a dois, uma vez eu cheguei a uma conclusão, assim, que é como se você tivesse 3 minutos para, aos poucos, ir conhecendo a outra pessoa, assim, né? Dá aquela coisa de você sentir um pouco qual é a dança do outro, como o outro... Tu pensa, assim, essa dança dois como uma coisa da relação, de pensar a outra pessoa? É muito interessante isso, vê bem. Quando você vai, que você para no salão, que o cavalheiro já lhe pega de jeito, ele tem que saber conduzir, é quando ele sabe conduzir a dama. É ali naqueles primeiros passos que você realmente sente se ele vai dar certo ou não com você, em termos de tudo, em termos do ritmo, do abraçar, que a arte de abraçar não é a arte de apertar. Então é uma coisa bem, bem leve. Todo mundo diz que eu sou uma pessoa muito leve para dançar e que eu tenho ritmo, por isso que eu comecei achar que eu tinha jeito para dança e hoje me acho razoável, razoável dançarina. E tem mais, eu gostei tanto que eu danço de segunda a segunda, em todos os lugares, que aqui nós temos vários lugares de dança. Nós temos segundas, o Clube da Aeronáutica, terça, Clube do Sargento em Afogados, quarta, Sudene, quinta, Black Tie, sexta, Ares Cisne, lá perto da Caruna, que é o clube da Cisne, é Marinha, clube da Marinha, sábado, de novo, Black Tie, Clube das Pais, no domingo. Então, os 8 dias da semana eu saio para dançar. Eita. Para tu, o quanto a dança é uma prática mais consciente ou o quanto é instintiva? Eu não acho que é consciente, senão eu não seria o exemplo de uma pessoa que dança. É instinto, é vontade. Porque por mais que alguém dissesse que eu era assim, que era assado, que era feio, que era bonito, o que acha bonito ou feio, dançar para mim é instintivo. Se a pessoa me abraça do jeito que é necessário e não me aperta, eu danço a noite inteira que eu nem sei o que é que tá tocando. E aí vai tudo. Aí não entra mais nem o que eu gosto, aí eu danço tudo. Até solta, faz o H menor lá do samba com chorinho, o samba de gafieira, a coisa mais lambada, que é a coisa mais enérgica. Então é instinto. Quando a coisa se encaixa, é instinto. Não acho que é consciência, não. Não existe aquela pessoa, eu vou fazer uma técnica e aprender a dançar. Não existe. Você tem que ter vontade. E aí, da sua vontade, tem o seu instinto, que isso é subconsciente. Está lá dentro de você. Eu passei 26 anos sem dançar, quando eu minha fase produtiva de vida, até os 50 anos. No entanto, depois dos 50 foi que eu deslanchei para dançar. Que massa. Quando tu estás dançando, tu se sente expressando alguma coisa? Tu vê a dança como uma forma de se expressar também? Vejo. Tem coisas que você está dançando e aí você está ali no ritmo, tão gostoso, tão bom, e você fica leve, você viaja na música, viaja no ritmo. Tanto que a dança é uma coisa, olha, beijar e dançar é para se fazer de olho fechado, para se concentrar no que se está escutando, principalmente letras. Por isso que eu tenho somente um tipo de música que eu tenho preconceito, que eu não sei curtir, eu sei achar interessante o espetáculo. É o tal de mão no joelho, etc. E tal. Como musicalidade, eu acho bonita a batida e de ver, mas não de ter o que... Sabe assim, a dança, quando ela tem letra, quando ela tem ritmo gostoso, letra, musicalidade nos ouvidos, pode fechar os olhos, você viaja. Instintivamente, você vai dançar bem. E aí, Gus, você é um dançarino? Eu danço de domingo a domingo. Caramba, que instiga, né? Fico com inveja de esse instiga de domingo a domingo dança, né? Também o arte de abraçar, né? Não é o arte de apertar, né? E me traz lembrança de minha terra, né? Assim, de tente dançar tango. Tango? Sim, mas achava difícil essa coisa de conduzir, de levar a mulher, sei lá. Porque você começa a dançar, comecei a aprender, ou tentar aprender com uma ex-namorada, que ela já dançava. Então aí começa esses olhares de tipo, tu não está sem ritmo, está dançando o quê? Né? Depois você quer dançar com outra pessoa, ou tenta dançar com outra pessoa, mas a senhora já sabe dançar, né? Então fica difícil você ter paciência para com uma pessoa, para... E acho bem instigado assim, essa nossa parceira aqui, Rossi, né? Que ela dança e se ela está bem, dança toda noite, né? Mas assim, uma coisa mais... Não sei se eu poderia chamar assim, mas um ritmo mais swingado, mais popular, talvez, lá em Argentina, não sei, a cúmbia. Não, dançava assim. Enrolava, tu curtia? Sim, sim, né? Cúmbia, quarteto... reggaeton também, que seria aqui como meio como funk, assim, não tão safado, mas tipo de funk. Não, eu gosto de dançar, assim, acho que é uma das dificuldades aqui, né, porque, sei lá, coco é massa, mas acho mais um espetáculo visual. O forró, eu danço forró um pouco, mas eu não consigo dançar, mas às vezes que... tem a resistência, né, da parceira, né, esse forró, não sei. Eu imagino que se eu fosse... Eu gosto muito de dançar forró, né? Eu imagino que se eu fosse, sei lá, pra Argentina, e fosse tentar dançar uma cúmbia, que é diferente, mas é parecido, né, que se dança de junto, tem meio essa coisa, ah, né, depende, dos passos, né? Ou não? Como é você dançar da mão, né? Não, abraçadinho não é? Não, abraçadinho não. Abraçadinho você pode dançar em algum momento, mas não é o comum de dançar cumbia, né? Enfim, eu fico imaginando. Eu sou bachata, assim, né, que... outro tipo de música, mas que eu acho que tá também muito da moda na Argentina é dançar bachata. A bachata é uma música colombiana, né? E aí a galera assim, dança bem apertado, assim, bem... Que eu acho massa, eu gosto muito mesmo, assim, essa coisa de dançar junto. Tipo, eu falo assim, hoje em dia, que o meu objetivo... Teve uma festa que eu fui no São João, só entre pessoas amigas, que tinha muita gente, mas todo mundo próximo, que eu sinto que eu dancei com quase todo mundo com quem eu tive a oportunidade, assim, como se fosse um objetivo meu, assim, conseguir dançar com todo mundo em uma festa, porque eu acho que é uma forma de... Como eu falei na entrevista mesmo, assim, é como se você tem 3 minutos pra você buscar entender aquela outra pessoa. Então, às vezes, eu sinto assim, que às vezes não começa encaixado. Então é você entender, opa, o que é que eu tenho que... Onde eu tenho que retroceder? Como é que eu tenho que fazer aqui pra essa dança encaixar? Enfim, tipo, eu acho muito gostoso essa coisa, assim, do... Só que eu acho que só funciona... Quando as pessoas estão se sentindo minimamente à vontade, né? Quando a pessoa tá insegura, achando que a outra pessoa tá julgando, eu acho que a pessoa trava, né? É, eu acho que o pior é o olhar, muitas vezes, nessa dança, né? Que você, tipo, com o olhar foi assassinar a outra pessoa, assim. Não, tá olhando assim, e você fica, meu irmão, tô dançando tão mal. Não, mas já eu danço, eu tenho dançado assim, mas quando você tem uma parceira fixa, assim, que entende ou compreende, né, das dificuldades, né, aí é massa, assim, de tipo, ah, não, bora se mexer junto, porque isso, né, também é muito que você pergunta, né, é consciente ou, não, é deixar levar, né, deixa a vida me levar e você vai dançar, né, é isso, o negócio é isso, que uno tem muito... preconceito, né, sobre o que é a dança, sobre como tem que ser a dança bonita, estilizada, não sei, aí... Que foi o que Rose falou, inclusive, né, que uma das coisas que despertou ela pra questão da dança foi a biodança, né, que é exatamente isso, né, que é essa compreensão da dança da vida mesmo, assim, de que todo mundo tem uma dança que naquele momento vai se expressar de alguma forma, então pra biodança não existe uma dança bonita, uma dança feia, uma dança certa, uma dança errada... É o corpo em movimento, é o corpo dialogando com outros corpos, é o corpo... Acho que isso ajuda um pouco a você entender essas outras dimensões, assim, que a dança não é só executar aqueles passos né? De forma bonita. Como se fosse uma receita, né? Não, você, tipo, no tango, né? Você começa com o pé esquerdo para trás, depois vai para outro canto, não, tipo... Isso é como você aprende, né? Mas... Tem depois invariáveis possibilidades de dança, né? A gente até poderia falar na vinheta, né? Porque dança é vida, e não é espetáculo. E falando de dança, bora ouvir uma música agora de Kevin Johansen, que é um músico argentino norte-americano, que o nome é Cumbia Intelectual. Aí a gente estava trazendo músicas para dançar e acho que é interessante ouvir isso. Porque é meio uma piada também, assim, tem algumas coisas de... a letra fala de uma dançarina, né, de cumbia, mas intelectual, né, que então que quer dançar Marx e Beauvoir, não sei, coisa. É bem engraçado. Quero ouvir. Vai rolar uma cumbia então, né? Vai rolar. Simbora. La conocí en una bailanta todo apretado. Nos tropezamos pero fui yo el que se puso colorado. Era distinta, diferente su meneada. Y un destello inteligente había en su mirada. Cuando le dije si quería bailar conmigo, se puso a hablar de Jung, de Freud y Lacan. Mi idiosincrasia le causaba mucha gracia, me dijo al girar, la cumbiera intelectual, me dijo al girar. Jung, Freud, Simone de Beauvoir, Goethe, Beckett, Cosmos, Gershwin, Kurt, Weil, Guggenheim. Estudiaba una carrera poco conocida, algo que ver con letra y filosofía. Era linda y hechicera su contoneada, y sus ojos de lince me atravesaban.

agenda cultural. Blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Agenda cultural, mais uma, sempre acontecendo coisas, a gente sempre informando. Manda ver, Gus. É, amanhã, quarta-feira, e na próxima sexta, a partir das 9 horas da manhã, vai ter as oficinas, começam as oficinas em prol da conformação do grupo gestor do SIS, do Serviço Integrado de Saúde, né, que o SIS agora mudou de nome, embora a gente queira que isso siga sendo, continue sendo um centro, né, não só um serviço. Mas vai ter esses dois dias de oficinas, né, com a presença das novas coordenadoras, gerentes do centro, do SIS. E a ideia é que, mais que nada, que a sociedade civil, assim, quem participa do SIS, quem é usuário, quem vem para uma prática, os grupos que estão presentes aqui, façam parte dessas oficinas para ver como a gente conforma, desde esse espaço da sociedade civil, esse conselho gestor. Que é assim, para depois a gente não estar reclamando de como é que as coisas não estão sendo do jeito que a gente queria, né, a gente tem uma oportunidade, né, de que o SIS hoje é um espaço que tem uma construção coletiva, né, em vários aspectos, e a gente não pode deixar isso se perder também. Então acho que é uma oportunidade da gente conseguir construir juntos um conselho gestor que tenha participação, né, das pessoas da comunidade. Participação real também, porque outra vez se discutia como a gente vai escolher, né, uma, duas, três representantes das práticas dos usuários, dos praticantes, dos grupos que estão aqui no SIS para fazer parte desse conselho gestor. Bom, essas coisas têm que ser discutidas em grupo, em coletivo, né? Então amanhã começa esse processo de discussão, começa esse processo de conformação, mais que nada essa parte de sociedade civil, né? Porque a universidade já tem seus representantes, a prefeitura já tem seus representantes, os trabalhadores que estão aqui, mais ou menos se sabe quiénes son, é menos pessoas, né? Então a dificuldade é mais de quien vem aquí, como nós, a fazer o seu espaço, né? E não tem uma... Então fica esse convite, né, a todo mundo que tem interesse no espaço do SIS, né? Pra gente assumir essa responsabilidade também, né? Já no sábado, dia 8, vai ter o Bazar Traga Sua Obra, lá na Galeria Mau Mau, né, lá no Espinheiro. Então, no dia 8 de outubro, né? É um Dia das Crianças, perto, né? O Dia das Crianças é o 12, né? Então, o 12, vai ser o Dia das Crianças lá na Mau Mau. Então, vai ter uma homenagem à cultura afro e brasileira. Então, vai ter uma exposição na programação, que é o Desatinado Coração, de Henrique Vildes, lá do Ceará, além do projeto Mesa Branca. A gente vai ter também uma seleção de música negra, com Só Sucesso Pianinho e Abel Alencar, que vão fazer essa seleção de música negra, né? Além de uma segunda edição do Cine Sucesso, com o filme Rio Zona Norte, de Nelson Pereira dos Santos, que é um clássico, né? Um clássico do cinema brasileiro, do cinema novo. Ah, olha, não conheço, não. Nelson Pereira dos Santos é um dos grandes cineastas, né, da nossa história. Então vai ser um bazar também, né? Então é um mercadinho de quintal com vários produtos. Então quem quiser levar questão de roupas, livros, bijuterias, gravuras, discos, tudo que for de independente, tudo que a pessoa, né, for a sua obra de arte também, né, a sua produção. Então é isso, leva as crianças que cada um tem dentro de si, né, pra Galeria Mau Mau, que fica lá no Espinheiro. É a Rua Nicarágua 173, se eu não confundo. É entre a Gamenon, a Rua Nicarágua, quando você sai da Gamenon como para o norte da cidade ou para o oeste. Indo para o sul, é um pouco depois da João de Barros, não é isso? Você tem ali a entrada da João de Barros, você segue sentindo Boa Viagem. Aí antes ali do Clube Português tem algumas ruas entrando na direita. Aí a Rua Nicarágua é uma dessas ruas. Uhum. Tem um prédio engraçado assim na esquina, um prédio meio redondo, eu acho. É, eu não sei bem onde é. É um desses fica prédios mais ali no Espinheiro, não é difícil não de achar. Ele desemboca na Agamenon, um pouco antes da Rua da Hora. E é um espaço bem massa. Então quem quiser chegar, e é gratuito, né? É, de graça, né? Então é isso aí. Já no sábado ainda, né? É, no sábado ainda vai ter também o Quintal da Cessa, né? Conhecida pela promoção sociocultural do Morro da Conceição, Cessa dos Prazeres também ganhou destaque no bairro pelas festas e comemorações que promovem em seu quintal. Esse lugar foi nascedor de vários e diversos projetos e eventos culturais, né? Então, esse sábado vai ter... Vai preparar, né? Dona Cessa vai preparar o feijão dos prazeres. Que é um feijão conhecido, né? Histórico, já no Recife, né? va a abrir las puertas de su propia casa para que todos puedan experimentar de su manjar, que comienza a ser preparado con mucho amor y alegría en la madrugada anterior a la abertura del salón, ¿no? Entonces, bueno, va a estar abierta la casa, el quintal de César, para que quiser llegar, el espacio va a ser público en ese momento. Y além de eso, también va a tener a galinha de dendé, o ragú da preta y a batata recheada. Y para refrescar, una cervejinha gelada, ¿no? Con un precinho bien, bien massa. Entonces, el lugar es Rua Bolívar, 127, no Arruda, es la Rua da Inferno Coral, y a partir del mediodía. Massa, então. Feijão, né? Feijão. Feijão e feijão gostoso, né? Feito com amor, né? Já na segunda-feira do mês, que é a próxima segunda, vê quanto é segunda numa frase só. É às 14 horas, certo? Segunda que vem, dia 10, a gente vai ter o 28º Fórum de Práticas Integrativas. Achamos que o 28º, mas perdemos a conta já. Mas ninguém tá nem aí, né? Também. Então, o debate vai ser permacultura e agricultura urbana. Então, são dois temas que estão sendo super debatidos, né? A questão de como a gente aproveitar os espaços urbanos para também produzir, né? E como a gente aproveitar, não tá produzindo lixo, aproveitar os espaços, aproveitar tudo aquilo que a gente produz, né? Dentro do campo da cidade. Então, Jarbas Nunes e Nemo Augusto Cortes, né, vão estar aqui trazendo esse debate no CIS segunda-feira que vem, a partir das 14 horas. Com cobertura da Rádio Aconchego, né? Mais uma cobertura da Rádio Aconchego do Fórum de Práticas Interativas. Que quem não sabe, quem quer ouvir, procure nosso blog www.radioaconchego.milharal. Vai ter uma música agora. Não, vai ter aí as diferentes coberturas do Fórum PIX que a gente tem feito. Como de osteopatia, homeopatia, corporificação da consciência, arte terapia, vários. Acho que o último ano, a gente tá fazendo mais de um ano de cobertura do Fórum PIX. Então, e tá tudo no nosso blog, né? É, nosso blog com fotos e demais. Bom, agora vamos ouvir um sonzinho. De acordo com o som, né, uma banda massa, e vai tocar a música Brejeiro, para a gente escutar e se deleitar. Qual a diferença? Né? Porque hoje tu estás frequentando aqui o CIS, por exemplo, então você dança no Clube da Sudene, mas dança aqui também, aqui, que é um centro de saúde. Né? Então, qual a diferença entre a dança no, em um clube, por exemplo, uhum, e a dança aqui no CIS? A dança num clube é uma dança que você vai lá atrás de um prazer teu. Um prazer só teu. É uma coisa que você... É muito diferente de uma coisa até terapêutica. Aqui, as duas danças que eu frequento, que é biodança e dança para adultos, que, repetindo, eu não gosto dessa nomenclatura, dança para adultos, não. É dança, é conhecimento de dança aqui. Para mim é isso. Então, essa dança, ela é terapêutica, ela mexe com tudo, ela é explicativa para você conhecer cada ritmo, a história do gestual e da coisa de cada ritmo. E ela vai, a professora aqui, ela é uma pessoa técnica, ela está ali conscientemente, técnica total, para te dizer o que é que tu tem a fazer, para não te machucar uma coluna ou alguma coisa. Nós temos muita gente de terceira idade aqui, um pouquinho mais dos 60, que são pessoas que vêm aqui atrás de terapia, terapia de dança. Aqui não é uma dança, eu não considero uma dança. Acho terapia de dança, essa é a grande diferença. A dança do prazer, de que você vai num baile, você vai ser conquistada, você vai ser tirada para dançar e vai dançar com prazer e instinto, e a dança terapêutica. Só isso a diferença. Para tu dançar, não necessariamente aqui, mas na vida, tu enxerga também como um processo de autodescoberta? Total autodescoberta. Total autodescoberta. Revolucionou meu jeito de ver a vida. Eu sou uma pessoa que eu sou solitária. Eu não tenho pai e mãe, eu não tenho filho, eu não tenho marido. E família é isso. O resto é irmãos, sobrinhos e parentes, familiares. Então a minha vida era muito em torno dessas pessoas que, por mais que você ame, às vezes eles abusam de você. Você se torna aquela pessoa que é o... Ah, deixa fulano com fulano aqui. Então você começa a ser serviçal dessas pessoas que são sua família. Então eu me descobri na dança. Hoje, quem precisar de mim, claro que eu amo meus familiares e ainda faço a mesma coisa que fazia, tem que respeitar os meus horários de dança. De dança. Depois da dança eu me descobri de uma forma que eu vou para a academia todos os dias. Entendeu? Então, uma coisa puxa a outra, porque você encontra vida, vida na dança. Vida mesmo. Aí você diz, ah, mas você não enche o saco, não, porque são pessoas, você vai para bailes de frequentadores já acima de 50, sei lá, 60, 70 anos, tá? Esses é quem sabem viver. O jovem, ele não tem tempo para isso ainda, nem tem condições financeiras para isso. Porque a pessoa tem que ter três coisas. O emocional, que eu me descobri, o financeiro que eu tenho, fiz por onde agora poder, e o físico, e é esse que eu estou cuidando. Então essa dança do CIS é uma preparação para minha vida. Eu me descobri e é muito, muito, muito, muito bom. Massa. Então, por último, é uma pergunta que a gente sempre faz para todo mundo que a gente entrevista, que a pergunta é: para você, o que é poeira criativa? Poeira criativa, eu acho que deve ser assim, um pouquinho de cada pessoa. Poeira em termos de ser miúdo, em termos de ser bastante gente fazendo poesia, cada um do seu jeito, para juntar e fazer o maior, que é a poeira em si. Acho que sim. Muito obrigado. Nada. Obrigado. Gustavo, para você, o que é poeira criativa? Ai, deu um erro. Meu som tinha gravado. Acho que a gente vai fazer, né? No final do ano, o que é poeira criativa? Pensa. Fica pensa, porque vai ser difícil. A gente, né, gosta só de lascar os outros, né? Perguntar. Acho que é isso. A poeira criativa está na resposta dos outros, né? Não está nós. Poxa, massa essa entrevista de teu. Obrigado, né? Porque eu estava meio preocupado assim de... Dessa coisa, a gente não ter conseguido se encontrar, das viagens, dos trabalhos, para dos corres, né, do dia a dia. E chegar e ter uma entrevista nesse nível foi bem, bem legal, bem legal. Gostei do Bill. Tenho a agradecer a Rose, né? É. Muito obrigado, Rose. Espero que você tenha escutado o programa. Ela disse que ia escutar. Vamos ver se... espero que você tenha escutado e agradecer mesmo muito, porque sua participação iluminou essa poeira criativa de hoje. É, faz a diferença, né? É, e... enfim, foi ótimo, adorei conhecê-la, na verdade. E adorei ter essa oportunidade de conhecer um pouco mais, assim. Uhum. Né? E é isso aí, chegou aí e ainda deu essa definição da poeira criativa no final, né? Que... é, bem massa, bem legal. Não, também achando isso, foi para o Cinema Olinda, né? Aí tem o Facebook, tá rolando algumas informações, que é Ocupe Cine Olinda. Para quem quiser estar um pouco mais ligado, é bom chegar por lá, né? Quem quiser chegar ao vivo, né? Chegar lá no Ocupe Cine Olinda, que está do lado dos Correios, frente à Praça do Carmo, bem no centro da cidade. Ainda bate uma brisa boa, né? Um ventinho massa. É, ventinho massa aí. Então, na vibe no processo do agradecimento, eu lhe agradecer também, né? Por esse ímpeto, né? De sair do trabalho, né? Passar lá para também colher um pouco dessa informação pra gente, porque às vezes Olinda é logo ali, mas é um tanto distante também, né? E foi massa, assim, eu gostei muito de ouvir um pouco sobre a ocupação. Me fez pensar um pouco, foi bem gostoso, assim, eu gostei também, assim, me deixou um pouco revoltado, assim, meio, oh, yeah, tá ligado? Então, foi massa poder saber um pouco mais também. É, que depois desse clima eleitoral, continuando com o clima eleitoral, é como... ir a tomar uma cerveja na praia, né? Estar no cinema, uma ocupação assim, outro mundo. A galera está falando outras coisas e não está na doideira da eleição, né? É, política de verdade ali, sendo feita no concreto, né? E se não tinha cinema, agora tem, a gente bota o filme para rolar, faz um espetáculo e pronto. Ponto final, né? Massa. E é isso, né? Bora. Tem mais uma música, Saraeve, Desesperada. Hoje a gente curtiu música, boa música, eu gosto também das músicas. Quem é essa? Saraeve é uma argentina, né? Que faz tipo no hip hop, assim. Ela é bem instigada também. Ela também faz, tipo, tem uns vídeos, né, ocupações, assim, de moradia, né? Lá na Argentina. E ela tá lá no Cine Olinda, né? Dizem que vai estar por lá, tá chegando. Falaram que ia ter um filme o final de semana de muito sucesso, que tá fazendo um grande sucesso nas bilheterias. Vai estar passando no cinema de Olinda, né? Ocupado. Não vou falar o nome, mas que é um filme sobre uma senhora e um prédio. Mas nada, música... ia falar mais alguma coisa, mas acho que esqueci. Perdi. Semana que vem sempre é uma oportunidade, né? De você relembrar, né? Mas era essa semana, né? Que vai ter programa de rádio novo aqui na Rádio Conchego. Sábado, 14 horas. Sábado já? Se tudo dá certo, vai estar começando o programa que o nome é Pelos Olhos e Ouvidos, de Jethro Rocha. E vai ter também outro programa que é Boa Música Brasileira. Então, um sábado, um programa ao vivo aqui na rádio. Um programa de entrevista, né? Com... um programa de entrevista e um programa de música, né? São dois programas contínuos. Show. Sábado às 14. É, só às 14. Ah, ele vai fazer numa tirada só os dois, né? Porra, aí tá chegando junto mesmo. É. Viu? Então é isso. Massa, então vamos todo mundo conectar aqui, né? No sábado às 14. Quem não for pra feijoada, né? É, no né? Feijão. Feijoada. Eita, não, né? Não, eu acho que feijão. Vou ter que entrar aqui agora. Eita, Gus. Tá de boa. Sacrifico pela rádio. Então, massa. Vamos se despedindo então, né? Abraços. Abraços e beijos. Estoy desesperada, imagino un futuro y veo que no me espera nada. Miro a mi alrededor, veo la tierra devastada, gastada, atada, toda rota, tan maltratada. Estoy desesperada, igual seguiré siempre a todo nada. La desesperación por la traición es el motor de mi máquina, que vuela y nada. Estoy desesperada, mirando a ver si llega y desespero porque sé que yo no soy esperada. No hay prueba superada, no hay buena, no hay bañada. Hay gente engañada, amada y odiada. Una mente dañada, no tiene retorno. Este trastorno se tornó eterno. Estoy al horno, estoy desesperada. Miro a mi alrededor y veo una tierra devastada. Estoy desesperada, grabando acá con Jota. Esto era lo que quedaba, aprendiendo que el que recibía era el que daba. Andaba caminando por mochilas pesadas, viendo dónde quedaba. Estoy piedra pesada, viendo dónde quedaba. Estoy desesperada, grabando acá con Jota. Esperado me quedaba, aprendiendo que el que recibía era el que daba. Andaba caminando por mochila pesada, viendo dónde quedaba. Está todo pensado, está desesperado por no tener a nadie, por no ser abrazado. Desilusionado, estado deshabitado por esperar de alguien algo que no ha llegado. Desesperada, desesperanzada, ya no creo en casi casi nada. Entonces creo, creo en mis amigos, creo en mis amigas, en mi compañero, en mi compañera. Es la única manera, creer para no desesperar, creer para no reventar. Así es, creer, vas a ver, Sasa, Sara te va a hablar. Estoy desesperada, grabando acá con Jota. Esto era lo que quedaba, aprendiendo que el que recibía era el que daba. Andaba caminando por mochila pesada, viendo dónde quedaba. Estoy desesperada, grabando acá con Jota. Esto era lo que quedaba, aprendiendo que el que recibía era el que daba. Andaba caminando por mochila pesada, viendo dónde quedaba. Estoy desesperada, grabando acá con Jota. Esto era lo que quedaba, aprendiendo que el que recibía era el que daba. Andaba caminando por mochila pesada, viendo dónde quedaba. Estoy desesperada, grabando acá con Jota. Esto era lo que quedaba, aprendiendo que el que recibía era el que daba. Andaba caminando por mochila pesada, viendo dónde quedaba.